up, Alemay. Aqui quem fala é Pedro Pedrada, Pedradas Records. Ponto de equilíbrio, e na Bongo House Studio. Queria mandar aquele salve, aquela energia positiva pro seu DVD, pro seu trabalho. Tudo de bom na sua carreira, muita luz sempre. Vai ver na cena, hein? DJ Cia, em São José do Rio Preto, aqui com o Alemay. Aqui é o RZO, Sandrão. Tamo junto, Alemay. Valeu rapaziada, aqui quem tá falando é o funkeiro, meu parceiro Alemay, tamo junto e misturado. Fechamento purinho, RJSP, juntamente com o funk, o raga, o hip hop. É daquele jeito mesmo, tamo junto e vamos que vamos, compadre. E aí, Alemay, tamo junto, meu mano, olha os arcos da Lapa aí, ó. Chapadão, irá jamais. É, mas vai parar de celebrar aí, Alemay. Positividade nessa caminhada, irmão. Salve, salve, rapaziada, diretamente de Curitiba, estúdio Digital Beats. DJ MK na sintonia, certo? Manda um salve, alô, pra toda a rapaziada aí. Alemay tá junto com nós, daquele jeito, certo, rapaz? Segura! Yeah, nigga, Alemay, que eu tô com aqui é Jimmy Love, máximo respeito a Alemay. CD vai sair daquele jeito, hein? Tamo junto, vamos pra! Salve Alemay, é nóis que tá, vem de salinhas da 20010. Aqui é o inverso, tamo junto e misturado. Em breve nosso novo trampo é gentil. É nóis, família RZO, Formigueiro e VMG, tamo junto. Família Formigueiro, Alemay, vai, vai, Big up Alemay, São Paulo, Brasil. Caravan in a display, so I just call your phone. You know, this Cyrus, my man. Rapapa. Yeah, man, original DJ Cyrus, Langside Lion Culture from my brethren, Caravan there. Yeah. Straight up, big up alien man from Brazil, Spain, Brazil, Paris. Alright, big up all the massive from Brazil, São Paulo, São José do Rio Preto, you know. Bra, bra, bra. Number yeah, one, alien man. DJ Cyrus, my first place in Brazil, you know. Kaboom, kaboom. Number one, hey, big up. Alright. E aí, Alemay, tamo junto, rapaz, no rap ou no raga, quem segue a saga é nóis. Salve, salve, Alemay, aqui diretamente de Guarulhos, Zang, os vagabundos chique, te desejando aquela vibe, irmão. Eu tenho o prazer de falar, eu sou o Guarulhozinho, junto com meu parceiro Alemay, todo mundo tá ligado. Valeu, Alemay, paz pra você. Digital Pop, tá na área. Está na área, família RZO.